emprego da Gol, a sua direita, que vai estacionar, está no reboque, e após esse tráfego, vai passar a retaguarda no reboque da TAM. Após o segundo tráfego da TAM, que é o da TAM, o senhor inicia no 4 após e chama táxi. E após o segundo tráfego da TAM, bom dia, Chanel 6312. Bom dia, Chanel 6312. Contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, time with your flight plan. I don't have in my system. Okay. Paulo Salvador, Chanel 6311. Autorização Guarulhos 360. Ciente 360, só um minuto, já aprovado para Del. Bem aqui, chame Torre 1 no 8 decimal 6. 86 grato, boa tarde. TAM 3304, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. 288260, ótimo dia. Bom voo. 3602, tá no ILS. 3602, chame Torre Salvador, em 128 decimal 6. 86, até daqui a pouquinho, obrigado. No 982, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray da 1-0, voo no 982. Salvador, muito bom dia, tá 3602, está passando externo, baixado e travado. 3602, bom dia, o vento 120 graus, 119, ajuste no zero no 5, autorizado pouso, pistão no zero, tá 3602. Afirmativo, livre pouso, TAM 3602. 3859, TAM decolado aos 30, controle 1935, bom voo. 1935, grato, bom trabalho. Para o táxi, tem 137 a bordo, 4 e 10 com fins. 37, 4 e 10 com fins, alterna. Táxi aprovado, Índia Alfa 18.6, no ponto de esperar com a torre, ajuste 1-0 no 5, bom voo. Índia Alfa 18.6, boa, 58 no 1. Oxenai 6311, para cópia. Prossiga. Barulhos, 360 aprovado, volta via Peruíque 50, decola pista no 0, curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, voa Bidev, ontem acerta a aerovia e sai conforme 5145 transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35. 2500, o quilo cabe que você acha? 1-0, curva direita, da El, Leda, Bidev, 5145, 1935, transponder. Confere 08, portão, chame o condutor para o puxa acionar. Aos 3 milhas, vamos 7, Victor Mike Abed. Salvador, muito bom dia, Web 581, no próximo ponto espera dos alvos da tração. 180 graus, 4 nós, Vitor Mike, Quebec. Ele pousou no 7, Quebec. Web 58 no ONU, a linha mantém após a passagem do tráfego na curtíssima. Mas o tráfego ali mantém 10, 58 no ONU. Chame 63, ONU 2, controle. Você vê. Chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45, Oxana 63, 12. 2685, 125, 45, 6312. Bom dia, Pastor 32, está em contato no radar, 2 milhas após posição Conde, Voe Pro de Bonf, QNH1015, reporte no ponto ideal de Cidra. Boa Bonf, reportarão no ponto ideal de Pastor 32. Segurado Hotel 3602. Solo os 34219-3602. Salvador, Hotel 3602, Lebron. Bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, até o portão 07. Alfa, Juliette, com 07, para 3602. Estabilizado, avistando, Gol 982. Gol 982, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 286, Gol 982. Torre Salvador, Gol 982, 2 milhas de ferro, baixar travado. 982, avistado, vento 170 graus, 4 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Gol 982. Wood is 1315 Zulu, but I don't have yet on my system, just wait around 10 minutes to clear it, okay? Okay. Controle Salvador. Bom dia, Jet 58, vamos cruzar 1800. 958, 1-1, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Edileda. 2000 Leda, Jet

Juliette, portão 2, chame controle para o posto estacionar. Confirmando, portão 2. Aguardando apenas a passagem do América retaguarda, posta livre. Quebec, Congonhas, confirmando quase que se encontra, a pista que vai ter que utilizar. Já possui o mesmo sim em 360 para Congonhas. Confirmando, está no pátio 3 ou no pátio 5? Entendido. Chame quando pronto para autorização. Já possui seu plano no sistema. Taxi approved the taxiway in the mid-April and the taxiway Indian now found to the road point runway 10, call tower frequency 118.6 and the QNH 1015. 1015, apron India to holding point 10, American 980. Thank you. Portão, já tá no táxi, já tá cruzando aí o portão 07, em instantes, já alguns instantes já vai cruzar a retaguarda. Salvador, 625, request clearing. Okay, I have your flight 10625, confirm for level 320. 300. 300, okay, just 1 minute, copy. Papatango Vitor Bravo Mike, só um minuto, conquista, aguardando. Salvador, bom dia, o Oceaner 63, no ONU, número 8, centro de informação Índia, pronto para o pushback acionamento. É 3, ONU, ONU, no portão 8, está aprovado, Simplex. Ok. Salvador Ezeiza, clear sir level 300, airway upper with 50, after follow your flight plan route, take off on 10, after off right turn, your departure will be dial, after lander, after its position, then intercept your upper with 50, follow flight plan route. Call code 5161, control departure 119 in decimal 35. Thank you. Approved for level 300. Wait, open 850, Maricá, then open over the 857, after 4 route. Take off 110, right turn, your departure, Dael, Delta Alpha Echo Lima, after fly Leda position, Lima, Echo Delta Alpha, then Eudes to intercept airway upgrade 50, Eudes position, Echo Uniform, Delta Echo Sierra, to intercept airway upgrade 50, Scott code 5161, control departure 119 decimal 35. Orange 625. Clear to fly level 300, upper 50. Marica. After departure, departure runway 10. After departure, turn right to Dael. After that, after that, held the position. 5161. Please, frequency control. Frequency control, 119 decimal 35. That's correct. And 5625. Call me again, ready to push InstaTAS gate 12. Okay, I call you. Ready for pushback at the start. Thank you. Golfo Mike, só um minuto, número 3, qual setor vai fechar? Sim, só um minuto. To take off, but you are going to taxi again to the holding point or come back to the ramp? Yes, hold on, just one moment if you may. So we'd like to clear the runway and come back to the holding point. Okay. So you'll have to clear the runway via taxiway Delta. Okay. We'll clear the runway via Delta, American 980, and come back on Alpha. That's affirmative. Thank you. Mike confirmando visual, Conquista 085, decolando ao 97. Ok, Conquista 085 aprovado, decolagem da 97. Restrita a 1000 pés no corredor axé, caixa prego, aguardando liberação do controle para ascensão. 5136, o transponder e o controle opera 1935. Chame Torre 386 para acionar táxi decolagem 1015 no ajuste, morro. Pátio. Meia 311, acionado, pronto para o táxi, nosso POB 159, alternando o Galeão, autonomia de 4 horas. 311 aprovado, vai seguir o Airbus Indy Alpha 18000, ponto de espera com a torre, 1015 no ajuste. Podia só repetir o alternado e autonomia? Afirmativo, o alternado é Galeão, com 4 horas de autonomia. Tá, o autonomia via Pátio Índia, seguindo o Airbus. Afirmativo, morro. Obrigado. Para o Taxi Hotel 3733, 65 a bordo, 410, Galeão. Índia Alfa 18, menos ponto de espera com a torre, 1015 no ajuste, morro. 1015, 186, tá, 3733. Está certo, o pastor 32. 500 pés, grupo Zulu, decolagem da 17, curva direita, no litoral sul, acionado 0114, controle 1935. Vai, Golf Mike, na escuta. Grand America 980. America 9, America 9 zero, confirm. Are you ready to take off? We'd like to just sit here for a moment. We'll give you a call back in a few minutes. We'd like to hold position, America 9 zero, right here. Okay, I'm going to take position at taxi and alpha before Juliet, and after report you're ready to take off. Okay, we're going to stop here. America 90, we'll call you back when we're ready. Smack, confirmando, 500 pés, litoral sul, afastando, na colônia 97014, no transponder, controle 1935. Para o Tony Salvador, bom dia, o Tony 3733.4010. 3733, livre ingresso de decolagem, 190 graus, 089. Cruzado de decolagem 90, 3733. Bom dia, voo Sanero 6311, aproximando o ponto de espera da 11, número 2. Ali mantém após a rolagem do 2 da tarde. Afirmativo, após a rolagem, tráfico vai alinhar e manter na 10, voo Sanero 6311.